Controle Salvador, gol 1173. Uno 173, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, está presente o autorizado Leda. Leda, presente Leda, são 360, gol 1173. Salvador approach Argentina 19011, crossing 2000 to bay level 380. Set for departure, climb set level 400, via Sanvo 1 departure. Roger, via Sanvo 1 departure. Direct to Sierra Gold Romeo. Negative, maintain via number 2 for Sanvo 1 departure. Taking the departure for Argentina 1911 because we were clear to Sierra Gold Romeo. Say again, please. Say again the departure for Argentina 1911 because Tower told us direct Sierra Gold Romeo. Argentina 1911 initially maintained via number 1 departure because other traffic maintained same number 1 departure. Okay, we maintain on departure. Controle, bom dia, SAN 3520. SAN 3520, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 370. 370 via Puca, SAN 3520. Gol 1173, chame o centro Recife, na frequência 125.1, alterna 123.8. Com Recife 1251, alterna 238, dá um bloqueio. Pode varar Caju, tá 3520? Mantenha a saída inicialmente da 3520. Mantém. Argentina 1911, fly direct later. Say again, position for Argentina 1911. Argentina 1911, confirm, do you have deviation? Yeah, we have deviation because we were flying direct the position Sierra Golf Romeo, but now we are on the departure. Say again, the weapon you say, fly now? Do you have conditions fly direct to later? Fly direct to later, Argentina 1911. Could you spell the position because we can't find it, please, for Argentina 1911? Argentina 1911, say again. Could you spell the position because we can't find it? Lima Echo Delta Alpha. Lima Echo Delta Alpha, Argentina 1911. Argentina 1911, confirm deviation. We are flying direct position later, Argentina 1911. Argentina 1911, later is heading 188. I receive maintain heading 205. Yes, of course, we are turning now, heading to later. Now we are heading 190, and we're gonna be 188. Argentina 1911, cross flight level 160, call Recife Center, frequency 125.1, is unable 123.8. Roger, crossing 160, call 125.3, 123.8, Argentina 1911. 435-20 da presente voo João Pessoa e chame Recife na frequência 126.85 alternando 2545. Ok, João Pessoa, 2085, alternando 2545, chame 3520, obrigado. Salvador, the frequency is 125.3 or 125.8? 125.1, if unable, 123.8. 125.1, Argentina 1, Signer 2228, vou estar para interceptar a chegada Bom Médio 1, no repasse para a descida. Ajuste padrão. Chamarei para a descida. Se autorizar, dona, eu agradeço. Autorizar, direto, dona. Passarei 2228. Obrigado. Passarei 2228, desça para o nível de voo 080. 080, 28. Passaram 2228 com vista na proa de Luna? Proa de Luna, senhorita. Só foi uma formaçãozinha ali que a gente passou e retornamos para a proa de Luna. Sim. Autorizado já para o nível de voo 050. Passaria 2228. 050, 28. Bom dia, Bono 561. Bono 561, bom dia. Contato radar na decolagem via saída São Bruno, submantém a nível de voo 360. 360, após 2000 pode voar São Bruno ou Leda? Autorizado Leda, após 2000, Bono 561. Obrigado, após 2000, Leda, Bono 561. Passaria 2228, após desvios, vai direto Duna, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão 90, vai possibilizar. Estima, queria te informar agora, após desvios, voa Duna, desça para 2013, formarei estabilizado, 28. gostaria do 2228, se necessário passar um pouco o localizador de, devido à formação, ok? Sim, gostaria do 2228, livre de desvio. Ok. Golo 561, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, bom voo. Estabilizou, tem um futuro 2 de julho à vista, 2228. Altaria 2228, complete final do procedimento, transmissor em Salvador, frequência 118, decimal 9. 118, 95, Torre Salvador, parceiro 2228, boa noite, obrigado. Vale Salvador, bom dia. O gol 1811. Decolou, passando 1.800. Passa rodar na decolagem, via saída, Avo 1, sub, mantém a nível de voo 400. Avo 1, 400, voo no 819. O gol 9811 precisa de um desvio à esquerda para evitar formação. Livre desvio, gol 9811, vou que me aprova por quantas milhas? A prova vai ser 250 por 30 milhas. Gente, livre desvio. É 240 a prova, tá? 240, sim. Gol 8 no 1. Após desvios, autorizar direto Mopso, Mike, Oscar, Papá, Serra, Uniforme. Após desvio, Mopso, gol 1-8-1. Correção, é Mike, Oscar, Papá, Serra, Oscar. Afirmo, Mike, Oscar, Papá, Serra, Oscar. 1811 aprovando o moto. Sim, chegou 1811. Gol no 8, 1, 1, chame sempre o Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 128.8, 260. Boa.